Quantas vezes já chorei, sem saber o que fazer, pra onde ir? Quantas provas eu passei, mas não desisti, estou aqui. Momentos de dor e aflição, pensei que era o meu fim, mas Deus me estendeu a sua mão, me levantou e escreveu uma nova história pra mim. Nunca mais serei o mesmo. Novo tempo estou vivendo, de excelência e alegria, de renovo e comunhão com Deus. Eu não vou mais olhar pra trás, pois eu sei do que Deus é capaz. Alegra o coração, tira toda dor, enche de unção e faz mais que vencedor. Novo tempo estou vivendo, tempo de restauração. Plantei esperança e vou colher conquistas. Vejo pela fé Deus entrar em ação. É tempo de viver o melhor de Deus. Tomo posse do que Ele me prometeu. É tempo de seguir em frente, esquecer o que passou. É tempo de cantar, a noite já passou. Esse é o meu momento, um novo dia já raiou. É tempo de cantar, acabou a solidão. O deserto ficou pra trás, recebo de Deus um novo tempo pra viver. Tempo de excelência. Um novo tempo, esse é o tempo de Deus, tempo de andar em vitória, tempo de ser cheio da unção, tempo de sair do cativeiro. Levantar e adorar, tempo de ser livre por inteiro, é tempo de de Deus.